0, sua loja 26, ataque à direita, chama 121, desse igual 9, chama. Confirmando sua frequência 21 ou 219? 121, decimal 9. 9. Eu tenho o VB3 autorizado, alinhada e colar 1-0, vento 1-2-0 graus, 8 nós. Autorizado, alinhada e colar 1-0, vento 1-2-0 graus, 8 nós. Hoje eu estava consciente da colagem da IMA, fora do solo, vento 1-2-0 graus, 8 nós. 2, frequência 20, decimal 8. 208, bom dia. Tchau. Bom dia, Santa 3663. Santa 3663, contato radar, suba para o nível de voo 340, após 2000 pés, voo direto Leda. 2000 Leda ao nível 340, Santa 3663. Tá onde é grave, Torcia? Tá negativo, a nossa frequência aqui tá liberada aqui. Não tô ouvindo nenhuma aeronave com o PTT aberto não, tá toda livre. Fora do solo, vento 130 graus, 10 vai. Paulo, bom dia, é Alfa X-Ray Yankee. Quem é que você vê? Alfa X-Ray Yankee. Posição reboque do pátio 3 para o pátio principal, posição 01. Ok, para reboque, coordena aí na frequência do solo, 121, deixa eu falar, por favor. Ok. Não há tráfego conhecido no setor, aqui o vento em Salvador, 120 graus, 109 e fala do solo. Então, Gabriel, se enche autorizado para o Açul, cruzando a final do ano zero aqui para o Açul Arando e formando o cruzamento. Chame Centro Recife, frequência 125 decimal 1, alterno no 28 decimal 35. 125, 128, 35, 0, LM250, voe direto ITAP, na chegada Bomed 1, QNH1027, aciona identificação, desça para o nível de voo 080. 080, no farol de tapão, chame o controle no 20.8. Bom dia, Tango Índia Bravo. Tango Índia Bravo, reporte Farol da Barra. Positivo. 250, desça para o nível de voo 050, altímetro 0,07. 0,07, 0,0, Salvador, bom dia, 3726, informação, Junior. 3726, sem identificação, chegada para o médio não autorizada, desça para o nível de voo 060, QNH 1 na 07. Para o 060, via, bom médio 1, notou 3726. NM250, desça para 2000 pés QNH107, autorizado ao final do procedimento ILS X-Ray da pista na 0, reporta estabilizado. Moro 097, 2000, autorizado X-Ray da NM6250. Então 3726, desça para nível de voo 050 QNH107, voe direto e TAP. Voando TAP, descendo direto até o 50, então 3726. Tango India Bravo, confirme o tempo total de voo. 2 horas. Sente. Confirme, mantendo 500 pés. Pode ver na cruz. Gente, tem frequência livre da presente para coordenação com os tráfegos locais. Apenas para informação, há um tráfego sentido oposto. Ainda não recebemos a altimetria do mesmo. Está agora passando, está agora atingindo, chegando na ilha de Taparica. O Tango Ilha Brava, fique atento ao mesmo. 2, Salvador, hoje está 6323.00, pronto. 6323, autorizado. A linha ainda colar, pistão no zero, vento no 30 graus, 7 nós. Ainda cola não no zero, hoje está 6323. Sete dois meia, após o TAP, desça para 3.000 pés, QNH 1017. Após o TAP, 3.000, 3.726. Juliette, que é de quilo, prossiga para o controle. Me estacionado, qual código? Gente, Juliette, que é de quilo, confirme o nível de voo 1.05 para lançamento. Gente, está autorizado a subida para o nível de voo 1.05 no setor oeste da ilha. Para 250, completa final, chame torre, frequência no no 8, decimal 95. Correio, chame a 250, LF, 1-0, bom dia. Lembra 250, QNH 1-0-7, autorizado por 1-0, vento 1-20 graus, 9 nós. Eu vou direto ali, gente. Muito obrigado. Após 2.000, direto Leda, final 360, Sané 6323. Juliette, que back quilo, confirma o tipo do equipamento? É, 3726, desce para 2.000 pés, QNH 1-0-7. Autorizado o final do procedimento ILS X-Ray da pista na 0, reforço estabilidade. Afirmativo 2.000, é, confirmando só após etapa, DS-2000? Ainda tem restrições para 2.000 pés. Apenas para informação, há um tráfego de pequeno porte no, agora nessa posição de 10 para 12 horas, 6 milhas e meia, mantendo 500 pés no litoral de Salvador. Ainda não está na escolha do controle. Está sendo reautorizado a descida para 2.500 pés da presente, 3726. Ok, então 3726 para 2.500, está em condições visuais no setor, procurando pelo tráfego. Serra Tiara, autorizado, táxi, chame na interseção para ingresso, pista 1-7. Estava com o hotel Sierra Tiara autorizado. Ingressa na pista 7, posto pronto para decolagem. Tem norte 6, está autorizado, tem regulagem da presença contra norte. O hotel Serra Charlie chega para cruzamento do campo até o litoral sul. Se autorizado dali mesmo seguir para o destino, cruzar corredor Interlagos para Vera Cruz, seria o ideal para mim. Sim. Mantenha inicialmente o seu norte aguardando o transferência para o controle então, o hotel Serra Charlie. Ok, aguardará o hotel Serra Charlie fora do solo. Do sala 55 direita, no mesmo lado do sala Salvador. Salvador, voo na 394, bom dia. Voo na 394, acione identificação, chegada por médio não autorizada, desça para o nível de voo 050, QNH 1097. 050, 1017, autoriza a ISAP da presença? Autorizado. Grato. Controle Salvador, Papa Papa, Hotel Sierra Charlie, bom dia. Charlie, Charlie, você decolou Salvador, mantendo sobrevoo o setor norte de Salvador. Está na presente vertical do lixão. Quem te confirma irá afastar pelo setor norte por quantas milhas? Afastar cerca de 6 milhas, senhorita, tá? Vai manter seu autorizado 500 pés sem interferir. Gente. Controle Salvador, aqui é o Papa Tango Delta, Papa Uniforme, contato para retorno, estamos no através de Vera Cruz. Com 1.500 pés, informação Juliette. Confirme pessoas a bordo, Delta Papai Uniforme? Dois a bordo. Gente, Papai Uniforme mantém os corredores visuais de Salvador. Reporte ingressando o corredor Interlagos em Paripe. Reportar ingressando o corredor Interlagos, Papai Uniforme. NM323, chame centro Recife, frequência 125.1, alterno no 28.35. 1251, alterno 2835, você nem 6323. Um bom dia, bom domingo. Somente. Juliette Quebec-Kilo, ao atingir o nível de voo 105, reporte para deslocamento para o local do lançamento. Na visão com a pista, o TAN 3726. TAN 3726 completa sinal, chame torre frequência 98.95. 98.95, até daqui a pouco. Hotel Serra Charlie confirma que está mantendo 500 pés da GL? 500 pés da GL, peraí. Gente. Cadê a genética, né, Kilo? Prossiga. Autorizar a voz do 055, cadê Kilo? Regressa para a vertical de Vera Cruz, atendendo. 7, autorizado pouso, pista 10, vento 150 graus, 8 nós. Livre pouso na 10, TAM 3726. Da Cruz. Como é que o negócio será? Duna 394 foi para Duna, desça para 2000 pés. Tem restrições de altímetro na 07. Duna 2017, na 394. Quebec-Kilo, informo que em mais 4 minutos e meio teremos a passagem de um tráfego pelo través de Vera Cruz, é um Boeing 737. No momento eu mesmo cruzo o nível de voo na 20 em descida 2000 pés, o Juliette Quebec-Kilo. Sim, Quebec-Kilo no momento passa o 055, que é o autorizar, regressa ascendendo para a vertical de Veracruz. Está autorizado, Juliette Quebec Kilo, voe para a vertical de Veracruz e reporte para o lançamento. Quebec Kilo, passará pronto para lançamento. O Hotel Serra Charlie vai manter a vertical de Aratu ou vai realizar pouso final em Aratu? Tem uma estimada para pouso em Veracruz? Apenas para informação, há um tráfego do Juliette Quebec Kilo Charlie 182 que realizará dentro de alguns instantes o lançamento de paraquedistas sobre a ilha de Veracruz. Tem frequência livre da presente até o Serra Charlie. Uniforme, voe CEASA, reporte visual com campo. CEASA, reportar visual com campo. Capatão Juliette Quebec Kilo, controle. Juliette Quebec Kilo está ciente do pouso do Hotel Serra Charlie, um Alfa Serra 50 em Veracruz, 1-3 e 1-5? Negativo, copiou, colega de informação, do pouso. Gente. 219-37-26. Bono 394, reporta estabilizado na final do procedimento ILS X-Ray da pista no zero. Reportarei, eu creio na sua. Controle Salvador, Delta Papai Uniforme está visual com campo. Delta Papai Uniforme, mantenha a proa de CEASA, chame Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. Mantenha a proa de CEASA, chama a Torre 1-1-8-9-5, obrigado. Utilizada Lera, colado pelo Santos, Salvador, Papa Tango. Delta Papa Uniforme, está com a proa para a rotatória, visual com campo. Tango Delta Papa Uniforme, o vento no 30 graus 09 nós, o QNH no 017 para cheque, da presença autorizado seguir sinal no 7, reporte no através da RMA, Delta Papa Uniforme. Reportado através da RMA, Delta Papa Uniforme. Salvador, bom dia. Voo 094, livrando 220 até 150. Voo 094, aciona identificação. Chegada Bomé de não autorizada. Desça para nível de voo 050, QNH 1097. 050 1097. Possibilidade de voar a Duna ou Itap, está presente? Voo Itap, após Itap Duna. Gol no 094. Itap, Itap Duna, está sentindo a Juliette. Bruno 71, decolar 05, 208, controle, bom voo. 08, bom dia, Gol 2, Bruno 71. Voo 2171, no contato radar, suba para o nível de voo 360, após 2000 pés, voo direto Leda. Nível 360, após 2000 Leda, voo 2171. Controle Salvador, TAM 3896, informação Juliette. TAM 3896, aciona identificação, chegada Bomed 1 autorizada, desça para nível de voo 100, QNH 1017. Sim, até uma centena, informa mantendo 150 mais. Sente. Salvador, o Delta Papa Uniforme está no través da IMAR. Retorizado o pouso, pistão 17, o vento 10 graus, 109, Delta Papa Uniforme. Pouso na 17, data Papá Uniforme. Luna 394, completa final, chame torre frequência 98, decimal 95. 895, obrigado. Chegou no 394. 394, corrida aproximação, reposte no Índia Serra, que é legal, no 097. Gostaria. Salvador, bom dia, 1-6, 1-9, ponto espera, 1-0, pronto. 1-9, mantenho o ponto de espera. Mantenho o ponto de espera, 1-6, 1-9. 3-9-4, autorizado o pouso, pistão no zero, o vento 1-0-0 graus com 0-9 nós. Vivo, pouso na 10, 3-9-4. Seção, gol no 0-9-4, 1-0-17. Do Black Track, ingresso na data, reporte achar livre, o dedo papal uniforme. 3896, desça para o nível de voo 050, QNH 1097, via chegada. Desça até o 50, tá, 3896. Eco Zulu November, desça, confirme o Eco Zulu November, transporte de firma. Afirmativa, November. Cliente, Eco Zulu November, está agora em contato radar 64 milhas oeste, correção, oeste de Salvador, desça para o 9500 pés, voe para Ceasa, Eco Zulu November, altímetro na 017. 1017 ajuste, está descendo para o 9500 pés, voando Ceasa, Eco Zulu November. Bom dia. Bom, no meio 19, autorizado a olhar, eu mantenho o pistão no zero. Ali, mantenho um no zero, no meio 19. Juliette Quebec Kilo, informo que não há tráfego desconhecido no setor pelo controle a reportar. Reporte para descida. Quebec Kilo, já guarda a zona livre, informará pronto para descida. Juliette Quebec Kilo, confirmará lançar mais algum paraquedista acima do nível de voo 095? Negativo. Gente. O 21171 no Chame Centro Recife, frequência 125.1, alterna no 28.35. 094, ciente, informa o tráfego na sua posição de 10 horas a 13 milhas do lançamento, lançamento de paraquedistas no nível de voo 100 na 094. Aqui, estou com ele aqui, Chiquinha. Juliette, Quebec Kilo, confirme já lançou os paraquedistas? Positivo, para descida, Quebec Kilo. Confirme em quantos minutos os mesmos estarão no solo. Tem um tráfego agora na sua posição de 2 horas, 1 a 2 milhas, um Boeing 738. Passando o nível de voo 070 em descida para 3 mil pés. Juliette Quebec Kilo mantém o nível de voo na 00. Quebec Kilo, mais 4 minutos estarão no solo. Tem autorizado alguma proa para a descida para o Quebec Kilo? Mantenha a faixa para o setor oeste da ilha, Juliette Quebec Kilo, mantém ainda, desse mantém o nível de voo 080. Quebec Kilo, descendo 080, mantendo o setor oeste. Está retornando a proa de Duna, visto os paraquedistas do voo 094. Gente, na 094. Controle de Salvador, bom dia, 1-6-1-9, cruzando 2000 na Tambo 1. Com 1-6-1-9, contato radar, suba para nível de voo 360, após 2000 pés de Leda. 360, 2000 pés, Leda, 1-6-1-9. Juliette Quebec Kilo, desça para a altitude de tráfego, reporte passando 3.500 pés. Passará passando 3.5, Quebec Kilo. Jéssica, bem-quilo. Jéssica, bem-quilo, autorizado de ver a frequência, controle desconhecido para fazer nesse setor. Jéssica, bem-quilo. Pés autorizado o final do procedimento ILS sexuê da pistola zero, reporte estabilizado. Porta da. 94, confirma sua velocidade indicada? 140. 3896, confirma sua velocidade indicada? 245. 3896, desça 3 mil pés, a decisão de altimetro 0017, reduza para 2009. E aí, vai iniciar para a aproximação, então 3896. Gente. Utilizado X-ray para o 0 na frase. Azul 4207, essa identificação dessa 4 mil pés via chegada bom, se ajuste de altímetro 9017. Sabe, é o ILS para o 0 na frase. Bono 094 autorizado, final do ILS, reporte estabilizado. Ok. 3896, desça 2 mil pés, autorizado o final do procedimento ILS, que foi da pistão 90, reporte estabilizado, irá seguir tráfego 12 horas, 7 milhas, 2500 pés, um Boeing 738 com 1,80 de grau de speed. E a amativa está 3896, 2 mil pés. Aliás, gol 094. Bom, 0094, sobre torre 118, decimal 95. 095, obrigado, bom dia. Já estou, é o 094, LS X-ray, da 10. 94, QNH 1097, autorizado pouso 10, vento 120 graus, 79. Livre pouso 10, gol 094, a pista na extensão inteira, né? Em toda extensão. Obrigado. Salvador, mantenha o voo 2065, espera da 10 pronto. 1065, mantenha o ponto de espera. até uma cara no 20, né? Ou no meio, no 9, Recife, 1251, no caso negativo, no 28, decimal, 35. 251, alternada? 1, 2, 8, decimal, 35. 2835, alterna, bom, no meio, no 9. Já. Dezoito nove cinco, obrigado. Torre Salvador, tá 3896, bom dia. 3896, continue a aproximação, número 2 para pouso, QNH no 097, aguarde pista livre. Gente, aguardando. Torre Salvador, uma linha 465, no pátio militar, para o chamamento. Linha 0065, Santo Táxi? Ah, boa tarde. Gente, segue o táxi até o hotel, chame lá o hotel para cruzamento da pista, Maria 0065. Então, conta 207, prossiga. Azul 4207, confirma sua velocidade indicada. Eu só deveria reduzir agora para 2509. Temos um tráfego de transporte em firmas que irá pousar na pista no 7, que é o número 1 na aproximação. Outro 96, outro 0 pouso no 0, vento no 30 graus, mais. Relativo, livre pouso na 10, 3, 2 para Após o posto 09 da companhia, autorizado a LA e Matê. Pista 10, correção, voo 2065. Ok, após o Sanatinal, a linha em Matê 10, voo 20 mesmo. Ok, do 4207, reduza para 2309. Agora com o 090, confirma a pressão que está mantendo? Mantendo, vamos de César, querido. Eco Zulu 90. Tente. Solo 25 direita, no 20 decimal 9 sala. Tente chamar o solo, é qual frequência? 20 decimal 9.